Fecheiro 13, capítulo 4. José e eu voltámos ao acampamento, com medo de sermos questionados acerca da nossa ausência, e fazendo por esconder dos olhos da curiosidade das nossas mães o acontecido. Mas ninguém nos viu chegar. Todos os olhos estavam fixos num estranho que se postara diante de Jacó. O homem falava com o sotaque entrecortado do sul, e as primeiras palavras que ouvi da boca dele foram: o meu pai. Quando dei sorrateiramente a volta para ver a cara ao mensageiro, percebi que só podia ser um parente. Era Elifaz, filho mais velho de Esaú, e meu primo, e tão parecido com Judá que eu tapei a boca com a mão para não o dizer alto. Ele era tão coradinho e bonito como Judá, embora mais alto. De facto, tão alto quanto Ruben. Ele falou com os gestos de Ruben, a cabeça a pender para um dos lados, o braço esquerdo a envolver-lhe a cintura, a mão direita a fechar e a abrir, à medida que nos trazia as notícias que temíamos há tanto tempo. O meu pai chega antes do anoitecer, disse Elifaz. Vem com os meus irmãos e com servos e escravos, 40 ao todo, incluindo as mulheres. A minha mãe está entre elas, acrescentou, fazendo um aceno de cabeça em direção às minhas mães, que sorriram em resposta à cortesia, embora a contragosto. Enquanto Elifaz falou, a cara do meu pai foi uma máscara, imutável e impassível. No entanto, no seu coração, ele reprovava-se a si próprio e chorava. Os cuidadosos planos dele para nos dividir, para que Esaú não nos pudesse destruir com um só ataque, viam-se agora esmagados. Eram inúteis todas aquelas noites passadas a dizer aos meus irmãos quais os animais que deveriam ser dados como oferenda de paz, quais deveriam ser escondidos das garras de Esaú. As minhas mães ainda nem sequer tinham começado a separar e preparar os bens que o meu pai queria apresentar ao seu irmão mais velho, com a esperança de apaziguar a sua terrível ira. Mas agora tinha caído numa armadilha e amaldiçoava-se por ocupar os seus pensamentos durante demasiado tempo com demónios e anjos e por nublar o seu objetivo. Pois as nossas tendas estavam numa posição indefensável, com o rio a bloquear-nos a fuga. Jacó, no entanto, não traiu nada disto ao sobrinho. Recebeu Elifaz com igual cortesia e agradeceu-lhe a mensagem. Conduziu-o à sua própria tenda. Convidou-o a descansar. Pediu comida e bebida. Léa foi preparar a refeição. Raquel trouxe-lhe cerveja de cevada. Mas as mulheres não se apressaram para que Jacó tivesse tempo para pensar. Enquanto Elifaz descansava, Jacó encontrou a minha mãe e disse-lhe que vestisse as mulheres com os seus melhores vestidos e que preparasse oferendas. Disse a Ruben que juntasse os irmãos também nos seus melhores trajes. Mas disse-lhes que deviam pôr adagas escondidas à cintura, para que Esaú não os pudesse massacrar sem algum custo para ele próprio. Tudo isto foi feito rapidamente, de modo a que, quando Elifaz se levantasse da sua refeição, estivéssemos todos vestidos e prontos para partir. Não é necessário, tio, disse Elifaz. O meu pai vem ter contigo. Por que não recebê-lo aqui com todo o conforto? Mas Jacó disse que não. Tenho de receber o meu irmão de maneira apropriada a um homem da posição dele. Vamos ter com ele para o acolher. E deixando apenas os servos e suas mulheres para trás, Jacó conduziu-nos. Elifaz caminhou ao lado dele, seguido da oferenda de animais, 12 fortes cabras e 18 saudáveis ovelhas, conduzidos pelos meus irmãos. Vi Léa a olhar para trás, por sobre o ombro, e vi tristeza e medo passarem-lhe pelo rosto, como nuvens que passam frente ao sol. Mas ela pôs a mágoa rapidamente de lado e refez a sua expressão numa imagem de serenidade. Andámos durante pouco tempo, nem sequer suficiente para que os nossos longos vestidos ficassem empoeirados, até o meu pai pousar o seu cajado. Esaú estava à vista, do outro lado de um vale, suavemente inclinado. Jacó caminhou sozinho para cumprimentar o irmão, e Esaú fez o mesmo, seguidos a curta distância pelo séquito de filhos crescidos. Do monte observei, aterrorizada, os dois homens a encontrarem-se cara a cara. Num instante, o meu pai estava no chão perante o irmão. Durante um horrível momento, pensei que ele tinha sido derrubado por uma seta ou uma lança invisíveis. Mas depois ele pôs-se de joelhos e curvou-se muito, prostrando-se no pó uma e outra vez, 7 vezes ao todo. Era o cumprimento de um escravo ao seu senhor. A minha mãe desviou o olhar, envergonhada. Aparentemente, o meu tio também estava pouco à vontade com a exibição do irmão, pois baixou-se e pegou em Jacó pelo braço, abanando a cabeça de um lado para o outro. Eu estava demasiado longe para ouvir as palavras, mas percebemos que os dois homens falavam entre si, primeiro agachados, perto do chão, depois em pé. E então o impensável aconteceu. Esaú lançou os braços em volta do meu pai. Os meus irmãos puseram imediatamente as mãos nas adagas que tinham escondidas à cintura. Mas Esaú tinha-se mexido, não para magoar o irmão, mas para o beijar. Estreitou o nosso pai ao peito num longo abraço. E quando finalmente se largaram um ao outro, Esaú deu um empurrão no ombro a Jacó, um gesto de rapazes a brincar. Depois passou a mão pelo cabelo do nosso pai e, com isto, ambos os homens riram a mesma forte gargalhada que provava que tinham partilhado o ventre da mãe, muito embora um fosse escuro e o outro claro, um fosse elegante e o outro de constituição robusta. O meu pai disse alguma coisa ao irmão, e mais uma vez Esaú o estreitou contra o peito. Mas desta feita, quando eles se separaram, não houve riso. Ruben disse mais tarde que tinham as faces úmidas de lágrimas quando se voltaram na nossa direção, com os braços à volta dos ombros um do outro. Eu estava espantada. Esaú, o vingador sedento de sangue, com a cara vermelha a chorar, nos braços do meu pai? Como é que aquele homem podia ser o monstro que assombrara os meus sonhos e afugentara as canções dos lábios dos meus irmãos? As minhas mães trocaram olhares de descrença, mas os ombros de Ina abanavam com riso silencioso. O teu pai foi tão tolo, disse ela semanas mais tarde, em Sukkot, enquanto contávamos outra vez a história daquele dia. Ter medo de um homem tão doce e com cara de bebê, fazer-nos a todos ter pesadelos por causa de um cordeiro como aquele. O meu pai conduziu Esaú até onde nos encontrávamos e apresentou-lhe cada membro da família. O nosso tio cumpriu o dever de declinar os presentes 3 vezes. E depois cumpriu o dever de aceitar as oferendas do irmão, elogiando cada uma delas nos termos mais lisonjeiros. A cerimónia dos presentes levou muito tempo, e eu queria ver mais de perto os primos que estavam atrás de Esaú, especialmente as mulheres, que usavam colares e dúzias de braceletes nos braços e nos tornozelos. Depois de ter aceito os animais, a lã, as comidas e o segundo melhor cão-pastor de Jacó, Esaú virou-se para o irmão e perguntou-lhe, naquela que parecia a própria voz do meu pai, quem são estes belos homens? E Jacó apresentou, portanto, os seus filhos, que fizeram profundas vénias perante o tio, tal como Jacó os tinha instruído que fizessem. Aqui está Ruben, o meu primogênito, filho de Leia, que está ali. A minha mãe curvou a cabeça profundamente. Menos para mostrar respeito, penso eu, do que para impedir que Esaú notasse os seus olhos diferentes, antes de ter contado todos os filhos dela. E aqui estão mais dois filhos de Léa, Simeão e Levi. Este é Judá, disse o meu pai, dando uma palmada no ombro ao seu quarto filho. Bem, vês que a tua imagem nunca esteve longe da minha mente. Judá e Esaú sorriram um para o outro com o mesmo sorriso. Zebulon também é filho de Léa. E ali estão os gêmeos dela, Naftali e Issacar. Esaú fez uma vénia à minha mãe e disse: Léa é a mãe de miríades. E Léa corou de orgulho. A seguir, o meu pai apresentou José. Este é o mais novo, o único filho da minha Raquel, disse ele, evidenciando o afeto que sentia pela minha tia. Esaú assentiu com a cabeça e olhou para o filho favorito e para a beleza de Raquel, que não diminuíra. Ela olhou fixamente para ele, ainda surpreendida pelos acontecimentos do dia. A seguir, Jacó disse o nome de Dan. Este é o filho da criada de Raquel, Bilhá. E aqui estão Gad e Azer, que me foram dados pela rapariga de Léa, Zilpá. Aquela era a primeira vez que eu ouvia fazerem-se distinções entre os meus irmãos ou as minhas titis, de uma maneira tão clara ou pública. Vi os filhos das esposas menores, a que o mundo chamava criadas, e vi como as cabeças deles caíam ao serem assim nomeados. Mas Esaú sabia o que era ser o segundo e aproximou-se dos filhos menores, tal como se tinha aproximado dos meus outros irmãos, indo ter com Dan, Gad e Azer e pegando-lhes nas mãos para os cumprimentar. Os filhos de Bilhá e de Zilpá empertigaram-se e eu tive orgulho de ter um tio como aquele. Agora era a vez de o meu pai perguntar a Esaú pelos filhos dele, que este nomeou um a um com orgulho. Já conheceste Elifaz, o meu primogênito de Ada, que ali está, disse ele apontando para uma mulher pequena e roliça que usava uma cobertura para a cabeça feita de discos de cobre martelados. E este é Reuel, disse Esaú, pondo o braço em volta de um homem magro e escuro, com barba crescida. Ele é filho de Basemath, fazendo um aceno de cabeça para uma mulher de cara doce que segurava um bebê na anca. Os meus rapazes pequenos são Jeús, Jaalam e Cora. Eles estão ali com Basemath, mas são os filhos de Aulibama, a minha esposa mais jovem, disse Esaú. Ela morreu na última primavera ao dar à luz. Houve muitos esticares de pescoço enquanto eram feitas as apresentações, mas rapidamente nos pudemos ver uns aos outros mais de perto, à medida que todos foram iniciando a curta caminhada de regresso ao acampamento ribeirinho de Jacó. Os meus irmãos mais velhos olhavam para os seus primos crescidos, mas não falavam. As mulheres juntaram-se e começaram o lento processo de conhecimento mútuo. Encontramos as filhas de Esaú entre elas, incluindo as duas mais novas, de Ada. De facto, Ada tinha dado à luz muitas meninas, algumas das quais eram crescidas e já eram elas próprias mães, mas Lib e Amat ainda estavam com ela. Não eram muito mais velhas do que eu, mas ignoraram-me porque eu ainda usava um vestido de criança e elas eram mulheres. Basemath era uma madrasta bondosa para as crianças de Aolibama, especialmente para a bebê Iti, que tinha custado a vida a Aolibama. Basemath tinha perdido tantos bebés, quer rapazes, quer raparigas, que quase não os conseguia enumerar. Só tinha aquele único filho, Reuel, e uma filha viva, Tabea, que era exatamente da minha altura. Tabea e eu começámos a andar lado a lado, mas ficámos caladas, não nos atrevendo a perturbar o solene silêncio que caiu sobre a procissão. Já era final de tarde quando chegámos às nossas tendas. Fora enviado um mensageiro para dizer às servas que começassem a fazer a refeição da noite. E fomos acolhidos pelo cheiro do pão e da carne cozerem. Mesmo assim, ainda faltava fazer muita coisa antes de podermos ter o festim que uma ocasião tão grandiosa como a reconciliação dos filhos de Isaac reclamava. As mulheres começaram a trabalhar e Tabé foi mandada ajudar-me a colher cebolas selvagens ao longo do rio. Assentimos com a cabeça como filhas obedientes, mas logo que nos virámos de costas para as mulheres mais velhas, quase dei uma gargalhada. Tinha-nos sido concedido um desejo. Podíamos estar sozinhas. Tabé e eu andámos com grande propósito até ao canteiro de cebolas que eu tinha esvaziado no primeiro dia em que tínhamos chegado ao Jaboque e encontramos rebentos suficientes para encher o cesto dela. Mas decidimos que as nossas mães não precisavam de saber o quão rapidamente tínhamos acabado e tirámos vantagem da nossa liberdade, pondo os pés na água e despejando o punhado de histórias que compõem a memória da infância. Quando manifestei a minha admiração pelas pulseiras de cobre que ela trazia no pulso, Tabé contou-me a história da vida da mãe dela, de como Esaú se tinha apaixonado pela bela e jovem Basemath quando a vira no mercado perto de Mamré, onde a nossa avó, Rebeca, vivia. Como preço pela noiva, ele tinha oferecido ao pai de Basemath, para além do habitual número de ovelhas e cabras, nada menos do que 40 pulseiras de cobre, para que os pulsos e os tornozelos dela lhe anunciassem a beleza, dissera ele. Esaú amava Basemath, mas ela sofria os tratos da primeira esposa dele, Ada, que tinha ciúmes. Nem mesmo os nados mortos de Basemath tinham amaciado o coração de Ada. Quando perguntei como é que elas podiam celebrar a lua nova juntas, com tanta raiva dentro de casa, Tabé disse-me que as mulheres da família dela não marcavam a morte e o renascimento da lua juntas. Isso é outra coisa que a avó odeia nas mulheres de Esaú, disse Tabé. Conheces a nossa avó? Perguntei. Conheces Rebeca? Sim, disse a minha prima. Vi-a duas vezes em ceifas de cevada. A avó sorri para mim, embora não fale à minha mãe, nem à Ada, nem desse importância à Olibama quando ela era viva. A avó diz coisas odiosas da minha mãe e isso está errado. A minha prima franziu o sobrolho. E os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. Mas eu adoro a tenda da avó. É tudo tão bonito lá. E muito embora ela seja a mulher mais velha que eu jamais vi, a beleza dela não se apagou. Tabé deu uma gargalhadazinha e disse: a avó diz que eu me pareço com ela. Embora seja claro que eu me pareço com a minha mãe em tudo. A Tabé parecia mesmo uma cópia de Basemath, com o seu nariz fino e o cabelo brilhante e escuro, os pulsos e tornozelos delicados. Mas quando conheci Rebeca, lembrei-me das palavras da minha prima e percebi o que a avó queria dizer com aquilo. Eram os olhos de Tabé que Rebeca podia reclamar como seus. Pois os olhos da minha prima eram negros e diretos como setas, enquanto os de Basemath eram castanhos e se mantinham sempre baixos. Contei a Tabé coisas sobre a tenda vermelha e sobre o modo como as minhas mães celebravam a lua nova com bolos e canções e histórias, deixando a má vontade lá fora durante o período de escuridão. E de como eu, única filha, tinha sido admitida lá dentro com elas durante toda a minha infância, embora fosse contra os costumes que qualquer outra pessoa lá entrasse, depois da idade de ser desmamada e antes de ser mulher. Com isto, Ambas olhámos para baixo, para os nossos peitos, e puxámos as nossas túnicas contra o corpo, para compararmos o que estava a acontecer aos nossos corpos. Embora nenhuma de nós estivesse pronta para dar de mamar, parecia que eu iria alcançar a idade adulta primeiro. Tabé suspirou e eu encolhi os ombros. E depois rimos, até os nossos olhos se encherem de lágrimas, o que nos fez rir ainda mais, até rolarmos pelo chão. Quando recuperámos o fôlego, falámos dos nossos irmãos. Tabé disse que não conhecia bem Elifaz, mas que Reuel era bondoso. Dos rapazes mais pequenos, odiava Jeús, que andava sempre a puxar-lhe o cabelo e lhe dava pontapés nas canelas de cada vez que o mandavam ajudá-la no horto. Eu contei-lhe como Simeão e Levi tinham feito José e os meus outros irmãos abandonar os nossos jogos e como eles me tratavam como a criada pessoal deles, como se o meu único dever fosse manter-lhes cheias as taças de vinho. Até lhe contei que cuspia nas taças deles, quando tinha oportunidade para o fazer. Falei da amabilidade de Ruben, da beleza de Judá, e de como José e eu tínhamos sido amamentados juntos. Fiquei chocada quando Tabé disse que não queria ter filhos. Vi a minha mãe a embalar demasiados bebés mortos, disse ela. E ouvi a Aulibama gritar durante 3 dias antes de dar a vida por Iti. Não estou disposta a sofrer dessa maneira. Tabé disse que não queria ter nada a ver com o casamento, que preferia servir em Mamré e mudar o seu nome para Débora. Ou então, disse ela, cantaria no altar de um grande templo, como o de Siquém. Lá tornar-me-ia numa das mulheres consagradas que tecem para os deuses e usam sempre vestidos limpos. Então dormirei sozinha, a menos que escolha tomar um consorte no Festival da Cevada. Eu não percebi os desejos dela. De facto, não percebi totalmente as palavras dela, uma vez que não sabia nada sobre templos e sobre as mulheres que lá servem. Pela minha parte, disse a Tabé que desejava ter 10 fortes crianças, como aquelas que a minha mãe dera ao mundo, embora quisesse 5 raparigas pelo menos. Era a primeira vez que eu dizia aquelas coisas alto, e talvez a primeira vez que pensava nelas, mas as palavras vinham-me do coração. Não tens medo nenhum do parto? Perguntou a minha prima. E a dor? E se o bebê morre? Abanei a cabeça. As parteiras não temem a vida, disse eu. E percebi que tinha começado a pensar em mim mesma como aprendiza de Raquel e neta de Ina. Tabé e eu olhámos fixamente para a água e perguntámo-nos se as nossas esperanças seriam concretizadas, se alguma vez saberíamos o que teria acontecido uma à outra depois de os nossos pais se apartarem. Os meus pensamentos voaram para trás e para a frente, como a lançadeira num grande tiar. Pelo que, quando finalmente ouvi o meu nome na boca da minha mãe, senti alguma raiva no modo como tinha sido dito. Tínhamos-nos atrasado demasiado. Tabé e eu andámos rapidamente, de mão dada, de volta às fogueiras da cozinha. A partir desse momento, a minha prima e eu fizemos o nosso melhor para permanecermos juntas, observando as nossas mães a se ir andarem umas à roda das outras com curiosidade finamente velada. Estudavam mutuamente roupas e receitas, pedindo educadamente umas às outras que repetissem os seus nomes. Só mais uma vez, se faz favor, para aprender bem a pronúncia. Reparei nas sobrancelhas da minha mãe a levantarem-se face ao uso que as mulheres cananitas faziam do sal. E reparei que Ada se impertigou ao ver Bilhá adicionar um punhado de cebolas frescas ao estofado de cabra seca dela. Mas todos os juízos foram mascarados por baixo de finos sorrisos no meio da pressa, para preparar o festim. Enquanto as mulheres aprontavam a refeição, Esaú e Jacó desapareceram para dentro da tenda do meu pai. Depois de os filhos de Esaú montarem as suas tendas para passarem a noite, juntaram-se perto da porta do meu pai, onde também estavam os meus irmãos. Ruben e Elifaz trocaram galanteios acerca dos rebanhos dos pais de cada um deles, subtilmente comparando o número e a saúde de cada rebanho, medindo a abordagem de cada um ao pastoreio e as capacidades de cada um com os cães. Elifaz pareceu surpreendido ao saber que nem Ruben nem nenhum dos seus irmãos se tinha ainda casado ou feito filhos. Mas aquele não era um tema que Ruben discutisse com o filho de Esaú. Houve longas pausas na conversa entre os primos, que davam pontapés no pó e cerravam e abriam os punhos de aborrecimento. Por fim, a aba da tenda abriu-se e o meu pai e Esaú saíram, esfregando os olhos face à remanescente luminosidade do dia, pedindo vinho e que a refeição começasse. Os dois irmãos sentaram-se num cobertor que Jacó ele próprio estendeu. Os filhos deles dispuseram-se por autoconsciente ordem de posto. Elifaz e Ruben em pé por trás dos pais. José e Cora sentados ao lado destes. Enquanto corria de cá para lá, mantendo as taças de vinho cheias, reparei como os meus irmãos eram mais do que os de Tabea e que eram muito mais bonitos do que os filhos de Esaú. Tabé serviu pão, enquanto as nossas mães e as criadas delas enchiam os pratos dos homens até eles não poderem comer mais. Cada mulher reparou em quem é que tinha tirado mais do estofado dela, do pão dela, da cerveja dela. E cada homem teve particular cuidado em elogiar a comida servida pelas esposas do irmão dele. Esaú bebeu muito da cerveja da minha mãe e mostrou preferência pelo acebolado prato de cabra de Bilhá. Jacó comeu pouco, mas fez o seu melhor para honrar a comida que lhe foi trazida por Basemath e Ada. Quando os homens acabaram, as mulheres e as raparigas sentaram-se. Mas tal como acontece com grandes refeições, havia pouco apetite após tantas horas a mexer e a provar. As mães foram servidas pelas escravas de Esaú, duas raparigas fortes que usavam pequenos brincos de prata em furos no alto das orelhas. Uma delas estava grávida. Tabé sussurrou que era a semente de Esaú e que se desse à luz um filho, a rapariga tiraria o brinco superior e tornar-se-ia uma esposa menor. Olhei fixamente para a escrava robusta, com os tornozelos tão grossos quanto os de Judá. E depois espiei de relance a elegante Basemath. E disse a Tabea que o gosto de Esaú, em matéria de esposas, era tão generoso quanto os outros apetites dele. Ela começou a dar pequenas gargalhadas, mas um arregalar de olhos de Ada sufocou-nos.